te disse que não ia perdoar. A segunda eu me lembro, meu bem, eu já tinha falado, mas isso foi prorrogado. E quem ama perdoa, e quem ama tem esperanças de mudar, fazer o rio. Que arrume essa casa, coração, e que não precise eternidade de perdão. Bagunçou, paternou, quer alguém que arrume essa casa, coração, e que não precise eternidade de perdão. Precisa eternidade de perdão.